Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. E foi de sonoro trademark de pai, António Mendes. Sim. Os três estão aqui outra vez, desta vez sem Silvia Pina. Sim, sim. Os três mosqueteiros. Os três mosqueteiros. Sim. Então como é que foi o vosso fim de semana? Digam-me lá. Eu tenho uma coisa a dizer sobre o meu fim de semana. Mas eu peço que retire aqui o Ali G e ponha o... Ali G já não está na house. Ok. E vem o Ali G do tempo dele. Sim. Ora bem, eu tenho de dizer que este fim de semana eu fui convidado através de Facebook para fazer parte do evento Help Find Gonçalo. Vocês já sabem o que é que isso se trata? Não. Sim. É, se não me engano, é um jovem que desapareceu na Hungria, penso. Exatamente. Eu. O Gonçalo, sim, é aquele tipo que estava de Erasmus em Budapeste e saltou de uma ponte para o Danúbio enquanto bêbado às 5 da manhã. É claro que a parte do bêbado era um dado garantido. Quem é que já tem gastado ao pé do Danúbio sabe que só um bêbado ou um louco. Ou talvez o Marcelo Rebelo de Sousa se atreveria a mergulhar naquilo. Sopa de espinafres não chega para começar a descrever. Aquela treta que vocês andaram a engolir aqui do Strauss e do Danúbio Azul é treta. Bullshit. O Danúbio trata-se do mais importante esgoto a céu aberto da Europa. Aquela água chega a ter consistência. Depois de ver o Danúbio, apetece-me ir fazer praia tarde de beirolas. Eu estou é surpreendido que o francês com quem o Gonçalo se atirou tenha conseguido chegar à margem antes de dissolver. Pois. Mas pronto. O que a polícia diz é que eles foram raptados quando chegaram à margem. Sim, calma. É, mas tipo, pronto. É tipo Jesus, ele consegue andar sobre o Danúbio. Mas pronto. O mal já está... Também isso não é muito difícil, diga-se de passagem. Se tu visse a cor daquilo, aquilo mete medo. Mas pronto, o mal já está feito, o Gonçalo desapareceu, e agora, cá em Portugal, estão a pedir ajuda para que o encontremos. Eu, pela minha parte, eu não conto a ir em Budapeste nos próximos sim, tempos. Sim, eu reparei nisso, que o evento é em Budapeste e tu tinhas dito que ias, não foi? Sim, sim. Calma. Eu não conto a ir em Budapeste nos outros tempos, mas como sou um cidadão exemplar, não deixei de dizer que sim a encontrar o Gonçalo, e podem estar certos que eu irei envidar todos os esforços ao meu alcance para o encontrar. Se durante a próxima semana vir o Gonçalo no Arco do Seco, terão notícias minhas. Na rua de Dona Filipa de Vilhena, não é? Isso é o Arco do Seio? Não, o Arco do Seio é aquele quadradinho. Eu quando penso... Corrijo-me se eu estiver errado. Eu quando penso no Danúbio, penso sempre no Gato Preto, Gato Branco, que é o rio onde eles, sim, onde eles vivem, não é? Então eu penso sempre que há lá tipo máquinas de lavar a flutuar e coisas desse tipo, estás a ver? Sim. E aquilo que realmente é uma cor um bocado pó feia. A aldeia de roupa branca da pobreza. Sim. Dos ciganos. Sim. Ai, ai. E tu, Pedro, tens alguma coisa para contar? Não, só que menos faz. Comparado com as aventuras do António, o meu fim de semana foi muito normal. Ah, e também cheguei à conclusão que em vez de... no chimarrão, em vez de estar a WC senhores, devia estar a latrina a bestas. Então porquê? Animais. Sim. Porquê? Se calhar porque aquilo tenha... Eu estar ao lado dos altifalantes do Rock in Rio não me lixa tanto os tímpanos como estar dentro de chimarrão. Acho que esta conversa sobre latrinas com mais classe que esta rádio já teve. Sim, sim, sim, sim. Olha, que, segmento... olha que no programa passado também, por favor. Ora, adeus Strauss. Ou há alguém não tão street, mas também muito dread. Sim, bastante. Ora, vamos lá falar de algumas notícias desta semana. Ora, a primeira é que a sequela para Rise of the Planet of the Apes já tem um argumentista. O Sr. Scott C. Burns, que escreveu o Bourne Ultimatium. É da Damantium. É um dos novos elementos. É. E o Contagion. É o último elemento que vai fazer coisa. Sim. Do esqueleto Wolverine. Alguém tem esperança para isto? Alguém acha isto necessário? Ah, o Rise of the Planet of the Apes pode bem ter uma sequela que não magoa nada à história. O primeiro filme até era interessantezinho. Tinha uma cena fantástica no topo da ponte vermelha, aquela de São Francisco. Golden Gate. Golden Gate. Sim, Golden Gate, exatamente. É vermelha, mas chama-se Golden. Sim, a ponte 25 de Abril. Sim. Sinceramente, eu acho que os americanos são todos assim, tipo meio daltónicos, ou assim parecia. Chamar aquilo Golden Gate, poupem-me. O sol bate na e coisa. O sol bate e coisa, sim. São um bocadinho daltónicos. São daltónicos, sim, exatamente. É, eu só espero que eles não percam muito tempo a adiantar a história e comecem já a mostrar os macacos já mais evoluídos ou algo do género. Não faz só uma sequela para agora estão na floresta mesmo até à parte em que eles já começam a controlar a humanidade. O Rise of the Planet of the Apes basicamente é um veículo para o Andy Serkis, portanto para o lobby, para levar aos Oscars. Sim. Como é que ficou isso? O gajo não chegou a... Claro que não. Não, falava-se certeza. Nisso, sim, mas não... Tanta carta e tanta coisa. Não lhe tira o mérito, como é óbvio, mas pronto, está longe disso ainda. Ainda ganha, mas é para o Tintin. Bom. Ora, o Ridley Scott já está a preparar a sequel para o Blade Runner, assim que acaba o Prometheus. E a protagonista vai ser feminina. Como? Não sei. Epá, eu... sabe uma coisa? Isso faz-me lembrar um dos piores filmes do Ridley Scott, que se chama... Quê? G.I. Jane. Sim. Com a Demi Moore. Sim. Porque é meia Moore. É meia Moore. É Demi. Aqui, sim. E dá muitas vezes on a televisão. Demi Moore. Dá muitas vezes a televisão. Sim. Infelizmente. Enfim. Ah, meu Deus! Sabe o que é que eu vi? Eu acho que nós devemos começar a fazer uma vaquinha para a SIC, porque eu acho que eles desta vez comemoraram a milésima vez que passaram o Raptada, ou o Encurralada, o Trapped, com a Charlize Theron, a Dakota Fanning e o a Kevin Bacon. Sim. E a Courtney Love, pela milésima vez. Eu acho que deve-se celebrar esta data e eu acho que nós devemos fazer uma vaquinha que é para a SIC comprar um DVD novo. Enquanto houver audiências, eles continuam a passar. Vamos comprar o Blu-ray. Está na hora de teres a alta definição da repetição. Agora com as polémicas do GFK, e da Mark Test e lá o que é, isto agora é complicado. Ora, a febre do Steve Jobs volta ao cinema. O Aaron Sorkin sempre vai escrever o filme baseado na obra Steve Jobs, sobre a vida dele. Por outro lado, o Ashton Kutcher está a fazer um filme chamado Jobs, também sobre a vida dele. Sim. Já apareceu uma imagem dele no set e tudo. Temos o filme oficial chamado Steve Jobs. Temos... O filme não oficial chamado Jobs. Agora a minha questão é quando é que a Asylum vai fazer o Steve? Asylum, sim, é Asylum. Não, eu acho que o Steve Jobs está prestes a tornar-se a nova Branca de Neve. Sim, sim, sim. Depois da bela adormecida, da bela emoção. Vai fazer um filme sobre a infância dele. Sim. Com computadores. E vírus que ele tenta lutar. Bem, mas como dizem, é um douchebag a fazer do outro douchebag, portanto estão bem um para o outro. O ator e o papel. Ashton Kutcher. Sim, ele é um bocado douchebag. Um bocado. Um bocadinho. Sim, um bocado bem grande. Bom. Ora, o Sr. Taylor Lautner vai voltar ao cinema. Ai sim, por amor de Deus. Por favor. Sim. As saudades que eu tenho. No Abduction. Desta vez num thriller sobre parkour. Calma, o outro não era, já. Qual? Sobre parkour? Sim, ah, sim, existe uma cena em que ele está. Exatamente, sim. Oh, tu sabes tanto do filme como eu. Tu viste o eu vi o trailer. Eu vi o póster também. Também vi o póster. Parece-me bem. Já há bons filmes franceses sobre parkour. Sou o Yamakazi. E o Banlieue 13. E pronto, e o próprio Casino Royale tem aquela sequência inicial com o campeão. Sim, mas esse não é um filme francês. Apesar do ator ser o campeão de parkour na altura, não sei se ainda é. Não. O preto com quem ele corre é americano. É americano. É? Mas era o campeão na altura, que eu lembro. Sim, mas atenção, calma. O filme passa-se no Montenegro, mas na realidade o casino, no livro, é em França. Sim, não é no Mónaco? Não, é em França. Em França. No norte de França. Mas o que ideia... E o Tarantino, quando teve para fazer o Casino Royale, queria fazê-lo lá. O Tarantino? Sim. Eu não sabia dessa. Não sabias que o Casino Royale... Aliás, a razão pela qual o Casino Royale foi feito foi precisamente porque o Tarantino pegou... Olha, eu gostava de fazer aqui o coisa sim. Do Casino Royale. Ele disse várias vezes que gostava de realizar um Bond. E pronto. Um dia há de ser. É tipo não, um dia já não há de ser porque ele queria adaptar o Casino Royale. Pá. Ele há de se lembrar de outra coisa qualquer. Por fora em Bond, vocês já viram o teaser trailer? Já vi, pois. Não. Está muito engraçado. Está fixe. Okay. Muito fixe. Eu vi o teaser poster. E achei bastante bland. É a cena mais 007 é, sempre. É tipo o gajo a andar. Genérico e... 007. Não. 007 num tubo de pistola. Epá. A imaginação que estes tipos têm é uma coisa fantástica. Bom, continuando que... É daqueles elementos que tem que haver... Por exemplo, quando fores ver o próximo 007, se não houver essa sequência ao início, ele a disparar contra a câmara, os fanboys vão todos aos arames. Bom, eu também tenho de dizer que sempre prefiro ver o Daniel Craig num tubo de pistola do que o Daniel Craig num teto coberto de rosas. Bom, continuando. Além disso, não te esqueças que é a única oportunidade que tens para ver o leão da Metro-Goldwyn-Mayer hoje em dia, porque já não aparece mais. Pois é, pá, que é o leão. Eu tenho saudades daquele leão durante anos. Toma, Jerry. Sim. Siga. Vamos ter um Tarzan. Era mesmo o que a gente queria, era um Tarzan. Um Tarzan em 3D. Não só em 3D com óculos, mas em 3D feito em 3D. Em 3D. Como CGI. É que 3D sem óculos, por favor, diz-me. podia ser só o 3D feito em 3D como a Pixar anima e não visto em 3D como... Sim. Tem Phil Collins? Não. Em português era Luís Represas. É o filho do homem, homem tu serás. Não sei. You'll be in my heart. E em português não era o Luís Represas. Eu não sei, eu tinha a cassete em inglês. Era o Luís Represas, era. Era, exatamente. Bons tempos. O Sr. Edgar Wright finalmente começa a adiantar qualquer coisa sobre o Ant-Man. Isto já está a ser falado há, sei lá, uns 5 anos ou isso. Foi desde o primeiro Iron Man. Eu tenho a dizer que esse é praticamente as iniciais do meu nome. Porque é António Mendes. Tu não és António Mendes. Mendes. Sim. Não, mas Ant-Man é o plural. Queres ser passado? Queres que a gente chame Ant-Man? É na boa, meu. Não é necessário, mas... Edgar Wright foi ele que nos trouxe o Scott Pilgrim, não foi? Foi ele que nos trouxe. Exatamente. O Scott Pilgrim. Sim. Um dos melhores filmes que ninguém viu. Também teve uma estreia. Eu sinceramente digo, meia dúzia de salas. Eu considero que o Scott Pilgrim é um filme que é bem feito. Eu não gosto assim muito dele porque eu acho demasiado geek para mim. Não és muito dado aos 8 bits. Não muito, mas mesmo que tivesse a mania dos jogos, eu não sei se eu iria gostar assim tanto daquilo, porque aquilo é mesmo mas muito nerd. Mas tu repara que a maior parte das referências são subtis e só conhecendo é que tu as identificas. Sim. A maior parte das referências são subtis. Por exemplo, a parte dele dar a porrada e assaltar em moedas. É óbvio que isso é tipo um clichê dos jogos antigos, mas ninguém. Não, ele não diz, olha, isto é deste jogo. É uma coisa que estás habituado a reconhecer dos jogos antigos. Ou o martelo de Donkey Kong. Também. Como é óbvio, mas ouve lá. Aquilo é totalmente clichê. Ele apanha as coisas, apanha as vidas e não sei quantos mais. Pá, sim. Sinceramente dito, chamará aquilo subtil. Eu acho que vi coisa. Eu acho que já vi um elefante mais subtil na loja da Vista Alegre. De porcelana. Ah, yeah. Tá bem, pronto. A notícia provavelmente mais esquisita da semana. Vai haver um remake para o Highlander, o Imortal. E o frontrunner para o papel principal é o Ryan Reynolds. Bom. Pois. Estou sem palavras. Que seja depois do Deadpool, que ele refaça, mas é o Deadpool. Não vou falar na Lanterna Verde 2, porque já sei que depois vocês comem uma dentada, portanto... Não, obrigado. Sim. Eu acabei de lanchar. Eu gostava de ver o Ryan Reynolds com aquele tom sarcástico que ele tem na voz, em que tudo parece uma piada, com o sotaque escocês. Acho que seria um extraordinário. No Highlander tens o Sean Connery a fazer de espanhol e ele nem tenta disfarçar. Ele não consegue dizer o próprio nome com o sotaque nativo, estás a ver? Que ele é Juan Maria Villalobos Ramírez, não é? Ele tem um nome assim comprido. É coisa desse género, sim. E ele não consegue dizer o nome em espanhol como deve ser, mas pronto. Tem a falar com a boca cheia. Eu também tenho de dizer que o... É que no... Já falámos disto, mas é no On Her Majesty's Secret Service que se passa a primeira parte em Portugal e supostamente sim. O dono do casino português, ou pelo menos o maître de... fala português com um sotaque que parece romeno. hoje em dia, olha, pronto. Hoje em dia já se aceita. Sim, está bem, ok, mas sim. Aquilo. Na altura, por favor. É diferente, sim. Ai, ai, está bem. Para terminar as notícias. Para que tinhas acabado de sair do regime do Salazar. Para terminar, Prometheus está quase na calha. E trailers e teasers e featurettes, a internet está cheia daquilo. Cambadas de imagens assim todos os dias e de mais cenas. Não sei se não se estão a spoiler demasiado isto. Não sei se não estamos a levar demasiada informação. No trailer internacional aquilo já havia lá coisinhas que podiam ter sido escondidas, mas pronto. Tipo lá coisas a passear debaixo da barriga das pessoas e assim. E alguns monstros, e o que é que o gajo transforma, e o que é que surge, não sei o quê. E a passear nos olhos. Também. Mas eu quero acreditar que o Sr. Ridley Scott ainda nos pode surpreender. Pois. Por isso... Esta semana trouxe uma pequena surpresa. Infelizmente a Silvia não está cá para fazer parte disto, sim. Mas depois também recebe. Estão aqui 4 envelopezinhos, cada um com o nome de um membro. Tem perguntas, não é? Sem perguntas nenhumas. Estão aqui envelopes, cada um contendo uma página em branco. E o que eu quero que cada um de nós faça, também peço a mim mesmo, é que cada um tente pensar o que é que pode acontecer ainda neste filme. Que twist, que reviravolta, que spoiler, o que é que vocês... Estão à espera que ainda possa acontecer neste filme. Ah, sim. Tu, Tiago, já me disse uma por chat, mas não vou revelar. Globalmente vais querer. Epá, estás... Porque vinham-me ideias à cabeça e deixa cá ver. Portanto, estes envelopes vão ser fechados vão ser colocados numa gavetinha aqui da Rádio Zé, Oxigênio. Não, não venham cá e roubem, por favor. E depois do filme estrear, nós vamos ver quem é que deu a ideia mais absurda ou quem Sim. foi um visionário tremendo e descobriu. Eu vou começar que a falar em morangos falantes e não sei quantos mais. Faz-me lembrar as teorias do Lost também era escrito pelo Lindelof. Na altura em que o pessoal dizia que eles estavam todos mortos e aquilo era o purgatório. E depois vieram dizer, não estão nada. Eles não estão mortos, eles estão vivos. Pronto. Mas é uma boa ideia, sim. É mais uma iniciativa nas nossas celebrações do mês F, da hora F, do dia F. E se quiserem uma ideia... Porque se chama Prometheus. Sim. Com Michael Fassbender. Se quiserem uma ideia para um twist que possa acontecer, o Fassbender é o único humano e os outros são todos robôs. Aquilo é tudo um sonho na cabeça do Fassbender. É o sonho do cão, como é o Lost. Sim, no Lost. Sim. No Lost é o cão que sonha com tudo. Ora, meus amigos, querem fazer um intervalo ou têm mais qualquer coisa para falar? Não tenho. Vamos fazer um intervalo. Vamos já fazer um pequeno intervalo, então. Em novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia, de conquistar o respeito e a admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... Eu... Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Ora bem, Vamos vocês dar. Vocês querem imitar, mas não conseguem. Nem tu próprio, quando tentas fazer aquilo outra vez, vais conseguir. Já está, pronto. Está na hora, não é, Pedro? Está na hora, não é da rubrica regular, mas é da rubrica regular de maio. Maio, maduro, maio, sim. Quem te pintou? Que é aquela rubrica que contamos os dias e as horas que faltam para o quê? Para o dia F. E o António tinha trabalhos de casa esta semana. Sim, que era contar os seus 6 degrees de pessoas que ele conhece concretamente. Porque, por exemplo, eu e o Tiago. Qual é que é a pessoa mais famosa que nós conhecemos? Provavelmente é João Bacalhau, figura pública, não? Eu conheço o Zé Cid, pá. Ah, pois é, é teu conterrâneo. Sim. Pronto, eu não me posso dar esse luxo. Mas o António conhece pessoas no meio artístico e tem os seus 6 degrees do Michael Fassbender. Sim. Agora, eu posso fazer isto pela versão real ou posso fazer pela versão romantizada? Não, através de filmes. Então faz as duas, vá. Portanto, através de filmes é... Eu trabalhei em Veneza com a Andrea Segre, que é o realizador do documentário Io Sono Lì, que estrela Rada Sarabedia. Estrela é brasileira. Sim. Não, estrela. Estrela. Estrela. Estrela. Estrela. Estrela, sim. Estrela. Estrela! Rada Sarabedia, que é um ator sérvio, que entrou como comandante russo no, no X-Men First Class. Muito bem. E que depois, aquele do barco, e depois é precisamente no X-Men First Class que trabalhou o Prometheus. Prometheus ou Fassbender? Sim. O Prometheus do Fassbender? Sim. Está certo. Pensava que estavas mais longe do Fassbender. Não. Pô. Mas calma. Eu posso também fazer a versão real, que é eu, rapariga aleatória que eu conheci na praia e que tinha um autógrafo do Fassbender. E... A sério? A sério, sim. Sim, foi na noite a seguir à estreia do Shame. Nós fizemos uma festa na praia e encontrámos duas raparigas bêbadas. Uma delas estava com um caderno que tinha um autógrafo do Fassbender. E tu enviaste-a para o resto da viagem? Não. Ou roubaste o autógrafo? Roubaste o autógrafo. Não, isso são vocês que fazem. Eu não tenho assim. Eu não tenho assim tanto. Eu e o Tiago somos manfios, não é? Somos. Sim. A gatonagem do Director's Cut somos nós os dois. Do Riba, Texas. Está bem, está bem. Eu só roubo livros e DVDs, mais nada. Sim. Aqueles que nós temos de anos e tu não devolves. Mas eu não posso falar porque tenho um livro tão emprestado há muito tempo que ainda não acabei de ler. Enfim. Mais uma edição da Hora F. Vamos agora passar à outra rubrica regular. Vamos lá então. Com música menos romântica. E mais Michael Baizado. Sim. Ah, tanto amor que se pode fazer ao som disto. Isto é música para o amor. Por falar em amor, não vamos falar em amor, esta semana vamos dar continuidade às celebrações do DF, como temos vindo a fazer. Faltam um pouco mais de 2 semanas para o lançamento do Prometheus. É melhor não trazer, porque... Não sejas mentiroso, não... que é o filme mais antecipado do ano, para ti, ou não é? O quê? Prometheus. Não sei. Skyfall? Não, calma, Avengers? Não. É assim, Hobbit? Django Unchained... Dark Knight Rises e Prometheus estão os três todos já no mesmo patamar, portanto... Está certo. Quando faltam um pouco mais de 2 semanas, vamos começar a recomendar todos os itens indispensáveis para a melhor experiência possível. Vamos começar pela recomendação mais óbvia, que é o quê? Que é a quadrilogia Alien. Como estes filmes não caem propriamente das árvores, como quem diz, da coleção de DVDs do Correio da Manhã ou do Record, quem não os quer ver na televisão tem que os comprar. Qual é que é o sítio mais barato para os comprar? É no play.com, custam 19€. Ah, eles pagam para esta publicidade. Não, mas o negócio é bom demais para recusar. São 19€ já com portes incluídos. É aquela edição que traz 9 discos. Não é eles a edição. Com café com leite. Sim. E fruta. Não é a edição da cabeça do Alien, que vocês devem se lembrar que saiu aqui há uns anos, que era assim uma cabeça de plástico do Alien, tinha lá os discos. Eu vi isso na FNAC, isso era altamente. Isso custava tipo 120€ ou uma coisa assim. Não é essa edição, é uma edição de 9 discos. Traz um data de extras, traz ações da Director's Cut, traz a versão de mais meia hora do Alien 3, o primeiro filme, como vocês sabem, do David Fincher. Sim, sim. Que torna o filme muito melhor. Para além disso, pronto, também traz o não vamos falar do 1 e do 2. Bom, também tens de dizer que o David Fincher... Sim, houve problemas. Sim. E ele saiu antes do filme ser editado. Exatamente, pronto. Não... Significa que... É o único filme que não tem a edição de trademark de David Fincher. Sim. Portanto, hipsters, este é o filme. Sim. Para vocês. Collector's Piece. Não vamos falar do Alien 1 e do 2, porque já aqui falámos muitas vezes no programa. O patinho feio, por assim dizer, é o Alien 4, cujo guião foi escrito pelo Joss Whedon, que na altura andava a fazer a Buffy. Isso é Resurrection, não é? Sim. E é realizado pelo Jean-Pierre Jeunet, que fez o Amélie. O Amélie. O realizador da Amélie. Sim. É o único alien que tem aquele monstro, aquele híbrido alien humano. Porquê? Qual é que é? Sim. Qual é que é o motivo? É do híbrido alien humano para a Amélie. Para a Montmartre. Pronto. Sim. Se a vossa onda for mais... Para Montmartre? Montmartre não era onde se passa a ação. Sim, mas não é Montmartre. Montmartre. Montmartre? Então é o quê? Montmartre. Foi o que eu disse. Montmartre. Mamada. Se a vossa... Jesus! Vamos passar à frente, temos muita coisa para falar. Não podemos estar aqui a discutir a minha pronúncia francesa, que é muito boa, como tu já sabes, não é? Ou oh, então, Ian, oh, mamá. Beninho. Beninho. Beninho. Já aprendi. Bem. Beninho. Como eu estava a dizer, se a vossa onda for mais jogos e tiverem uma Xbox... Também temos ali o Melali Loló, portanto também não podes estar aqui a falar. O Melali Loló? Loló. Loló. Eu gosto muito da maneira como o Figueirinha fala em francês, que é... Loló? Eu faço uma boca tipo peixe, estás a perceber? Sim. Continuando. Não estamos sempre a interromper. Se a vossa onda for mais jogos, tiverem uma Xbox... Não. Oh, Sator. Olha que não. Se tiverem uma Xbox 360... Não temos, esquece. Podem aproveitar para adquirir o Fable 3, que acho que também já saiu para PC Windows, não tenho a certeza. Nesta altura já anda na ordem... Mas isto aqui é sobre jogos ou é sobre cinema, pá? Tem calma, já vais ver a ligação. O Fable 3 nesta altura já anda à volta dos 20 ou 30 euros. Então vai demora, vá. Se procurarem na Amazon e sites estrangeiros. Fable 3 é como o nome indica, o terceiro capítulo da saga Fable. Vocês já jogaram algum dos Fables? O primeiro e aquele esticado, já não é que é o Lost Chapters. É isso. Continuando. Os Fables foram bem recebidos pela crítica e pelo público, mas como são criados pelo Peter Molyneux, não é francês? Fez o fantástico Black and White. Sim. Ele promete sempre mundos infundos e depois não se cumpre o esperado. Como é tradicional, no Fable 3 todas as vozes são de vultos, grandes vultos do cinema britânico. John Cleese, Stephen Fry, Ben Kingsley, Simon Pegg, Zoe Wanamaker, Bernard Hill, Naomi Harris e, como não podia deixar de ser, Michael Fassbender no papel de Logan. Não estamos a falar do canadiano peludo, mas do vilão principal desta história. Finalmente, e como isto é uma rubrica de entretenimento gratuito, se mesmo assim quiserem ver alguma coisa na televisão que não tem o Fassbender, só têm que mudar para o canal Fox Movies no próximo sábado, dia 26 de maio, às 6 da tarde, e descobrir o que é que há de melhor na vida. António Mendes. Bom vivan, como diz o nosso promo. O que é que há de melhor na vida? Ora bem, o que é que existe melhor na vida é estar na cama num dia de chuva, ouvir a chuva a bater na janela e enroscar-te um bocadinho mais. Wrong! Conan! What is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear a lamentation of your women. Como é óbvio. Com o sotaque muito a mal. Sim. Isto é o que há de melhor na vida. Conan, o bárbaro, no Fox Movies. Assim, ele foi importado da Áustria para a terra onde eles filmaram. Nesta altura, sabes que o Conan foi filmado em Espanha? Sim. Nesta altura ainda não estava com o sotaque perfeito. Nem a cantar. Sim. Então ele fala inglês como se viesse de Oxford. Compara o Conan com o Exterminador Implacável 3. Mas mesmo assim. Come with me. E no Exterminador Implacável 3, ele come Manor, que é austríaca e é muito bom, sobretudo com Stroh. Bom, enfim. A alternativa é irem ver o Conan no musical ao YouTube. Epa, estamos a ouvir agora, que é muito bom. Ou qualquer dos musicais do Ego Lamps no YouTube. Sim. Sim, também há o musical do Predador e o do... o do Predador é bom. E há o do... Há o do quem? Há o do... Da lista de Schindler. Também, exatamente. Pois é, assim. Eles são todos muito bons. E pronto, está terminada a rubrica de hoje. Entretenimento gratuito todas as semanas. Ora, vamos falar de uns filmes. Vamos falar do que tem estreado. De alguns. Uns filmes ditos quaisquer, pá. Quaisquer, pá. Então, alguém viu o Safe? Alguém viu o filme de Jason Statham desta semana? Eu não, mas gostava de ver, porque esse aí é produzido pelo Kevin Spacey. Ora, Kevin Spacey, o último filme que o Kevin Spacey produziu foi o Social Network. A sério? Eu acho que eu não leio. Ele dá dinheiro às pessoas. Tipo o James Cameron quando são filmes no fundo do mar. Sim. Ele não lê, dá dinheiro às pessoas. Epá, estás a subestimar o Kevin Spacey. Não seria o primeiro. Ia ser o último. Não vi o Safe. Olha, sinceramente digo, vão ver o Casino Jack. O Casino Jack é uma porcaria de um filme, mas a Kevin Spacey está lá. É de uma pessoa se atirar ao chão a rir. Olha, não tive a oportunidade de ver esse. Sim, mas pronto. Estávamos nós a falar dos filmes desta semana e um que nós vimos foi o Ditador. E não vimos mais nada? Ah, vimos o Take Shelter. Vimos. Já lá vamos. E eu também já vi o Take Shelter, porque o António me contou o filme todo. Não, não fui eu. Foste tu e a Adriana e a Emena Cavaqueira. Eu não spoilei nada. Foi a Adriana foste que spoilei. Co-spoilador. Não, eu não co-spoilei. Enfim, vamos falar do ditador. A Adriana é que falou por todo lado e estragou o filme todo para ti. Exatamente. Ora, o ditador, para mim, é um filme mediano, um filme de comédia mediano, mas que tem algumas piadas tão ofensivas que, para mim, o tornam muito bom. Ele é um 3, não, mas há piadas que o fazem um 4, para mim. Calma. As piadas ofensivas estão bem feitas. Não é bem piadas ofensivas, mas pode haver uma pessoa que... Tirando uma que é longe demais, mas olha... Pá, sinceramente dito, eu acho que o filme está bem feito, é um filme de comédia que é bem feito. O que me chateia um bocado neste filme é sobretudo, existem pessoas que estão a falar sobre o facto de já não ser improvisado, não ter tanta piada porque já não é improvisado. Pá, sinceramente dito, eu acho que o desgraçado do Sacha Baron Cohen tem piada na mesma. O que faz a diferença neste filme é sobretudo o facto de ele querer fazer um filme propriamente dito a sério, desde que ele fez o Ali G e não lhe correu nada bem. E sinceramente dito que existe assim tipo um resultado mix, porque existem piadas, sobretudo as piadas que ele faz, que é gozar com o sistema e não sei quantos mais, que estão extremamente bem vistas. Mas depois aquilo é intercalado com piadas que são de casa de banho e pá, eu já vi todas elas no American Pie. Sim. Pá, sinceramente eu digo, eu acho que neste caso o humor de casa de banho torna-o embaratece-o, pronto. Isso chateou-me um bocado. Mas de resto existem cenas que são de morte. Na cena de Munique é genial. A cena de Munique é linda. Nós fomos ao visionamento de imprensa e ouvi um rapaz que quase estava aos pontapés à cadeira da frente quando foi essa piada, e esse rapaz era eu. Sim. Porque essa piada de facto está muito boa. O filme tem muito bons momentos. Tem um momento do funeral, para mim é fantástico. E a canção que vem depois do funeral também é muito boa. Sim. O filme está longe demais com algumas piadas. Algumas piadas de ditadores e de coisas que eles fazem. Há uma piada com crianças nessa cena do funeral, por acaso. Que vai longe demais. Ninguém se riu no cinema com isso. Não. Mas as outras funcionam muito bem. Sim. Então, comparando ao aquilo que se pode comparar melhor, é melhor que o Ali G? Para mim, sim. Sim, é melhor que o Ali G. Mas não tão bom como o Bruno e o Borat, não é? É não. Bom. Eu considero que este está melhor do que o Bruno, mas está pior que o Borat. Eu considero abaixo dos dois e acima do Ali G. Acho que eu, por acaso, gostei mais do Bruno do que do Borat. Achei o mais ofensivo. E. Portanto, mais engraçado. Não, eu percebo que muita gente não gosta do Bruno, porque, no fundo, por causa de alguma homofobia e assim. Mas eu, por acaso, gostei mais do Bruno do que do Borat. O Ali G, pá, também gostei dele na altura, vale o que vale, é uma comédia simples. Neste ditador, o Ben Kingsley faz personagem de Ben Kingsley quando não é filme a sério, não é? É sempre o personagem dele. Tipo príncipe da Pérsia, não é? É o second hand, é o número 2. Sim. Tá bem. Epá, é o primeiro dos primeiros filmes que eu vejo cá na Ferris em que ela é tolerável, em que não tenho vontade de a matar. Portanto, só aí. Também deixa notar que o desgraçado do... A Sacha Baron Cohen faz várias tentativas de a matar durante o filme todo. Epá, isso agora lembrou-me das melhores cenas do filme. Bom, mas continuando. Passando à frente. Até o John C. Reilly está aqui. Sim. Para 5 minutos. Sim, praticamente. Eu estava à espera que ele aparecia no trailer e eu pensava que ele ia durar o filme inteiro. Mas não. Ele agora está em todos os filmes que saem. Ele tem mais que fazer, não é? Sim. Por acaso, até o filme da Pixar vai aparecer, ou da Disney. É que eu sou não, de jogos. Não, mas não é da Pixar nem é da Disney. Não é da Pixar nem é da Disney. Eu acho que é da DreamWorks, ou coisa assim parecida. O Smashing qualquer coisa. Wreck-It Ralph. É isso. Ora, passando para o próximo filme, temos o Take Shelter. Que eu gostei bastante. Dei-lhe 4, estive a pensar dar-lhe o 5. Mas já há partes para o meio em que o filme andou e um bocado desviado e eu não gostei tanto dessas partes. Mas é de facto. Sabem o que é que este filme faz lembrar? Isto faz-me lembrar o M. Night Shyamalan antes do Lady in the Water. Quando era bom. Quando era tolerável. Pá, eu sinceramente digo-te, eu vou-te dizer, eu acho que o M. Night Shyamalan teve um acidente de percurso com o Lady in the Water. Eu acho que o The Happening não é assim tão mal como as pessoas dizem. E que o Avatar, o Last Airbender, sim. Correu mesmo muito mal, porque ele ultimamente tem andado à procura da voz dele, porque ele tinha uma voz muito definida, saiu a vila, que foi totalmente arrasado pela crítica, uhum. Apesar de ter coisa, ele gostava mesmo do projeto, e desde então ele tem andado assim um bocado aos papéis. Existem alturas em que ele consegue agarrar um bocadinho melhor do que as outras. O início do Happening é uma dessas. Ele, o início do Happening é bastante bom. É bastante bom. Depois é que a coisa dá para o torto. Sim. E sobretudo ele também perdeu um bocado a mão em realizar atores. Mas pronto. Há quem diga que ele também se perdeu com uma pequena obsessão em querer sempre ter um papel... Sim, secundário nos filmes, porque ele realmente não tem talento para isso. Eu não sei se isso será verdade, porque ele, por exemplo, no Sexto Sentido, ele aparece bem mais do que, por exemplo, na viola em que está tipo. Aparece o quê? As pernas dele em cima da mesa? Aparece ele num reflexo. E no The Happening ele nem sequer aparece apenas a voz. Sim, mas tu repara, na Senhora da Água ele tem um papel que. Está lá e lá está na outra pessoa, é o igual. Mas o problema é que também as pessoas estão sempre à espera do twist e coitado do rapaz, ele às vezes também não quer fazer isso. Mas eu, Senhor da Água, pá, não gostei. Acho que é... Filme do ano da caia do cinema. A sério? Sério. Pronto. Eu, Senhor da Água... O ano em que saiu o Labirinto do Fauno, porra, pai, eu desafio-vos a dizerem a premissa da Senhora da Água, alguém que não tenha ouvido falar no filme, e essa pessoa não se desmachar a rir. Olha, é sobre uma rapariga que está dentro da água, depois há uns macacos debaixo da terra... E depois vem uns lobos também, não é uma coisa assim? Sim, sim. Que tem umas flores nas costas, uma coisa assim desse tipo. E pá, pronto, uns macacos voadores, ou o que é que era, uma coisa desse tipo. É parecido com o How High. O How High, tu vais, não queres dizer a premissa se às pessoas se elas rirem. O How High é sobre dois gajos. Como se notou por este momento de hilariedade. Mas vocês já conhecem a premissa, exatamente. Por isso é que eu estou a dizer. Fala do filme a uma pessoa que não conhece o filme, que aí a pessoa não fica com interesse em ver o filme para se rir. É como o How High, como eu estava a dizer. O How High. É sobre dois gajos que fumam as cinzas de um amigo deles. Esse amigo aparece-lhes com uma visão quando eles estão pedrados e eles fazem a faculdade assim. Method Man e Red Man. Mas é giro o filme. Mas sabes que a Lady in the Lake foi baseado, não sei se foi numa história que ele é lá a filha ou que ele criou para a filha. Sim, eu lembro de dizer isso. Eu queria fazer um filme de conto de fadas para os filhos. Correu de forma bem, que o Rodrigues bem. Queria fazer filmes para os filhos e pronto. E o Paul Giamatti queria entrar num filme contar uma história de terror para contar aos netos. Sim. Sim. Mas olha, sinceramente dito, eu acho que o M. Night Shyamalan, se ele conseguir, ele ainda consegue dar a volta. Ele ainda conseguirá dar a volta. Ele é bom, disso não há dúvida nenhuma. Ele é bom, ele ultimamente anda um bocado à nora, porque não sabe o que é que há de fazer, perdeu um bocado o equilíbrio ali. E sinceramente dito, o Sexto Sentido, o Unbreakable e o Sinais são todos bons filmes. Eu recomendo cada um deles, sobretudo o Unbreakable é uma das mais inteligentes histórias de super-heróis que foram feitas. Sim, sim. E quer dizer, este filme faz-me lembrar pela maneira como é feito, faz-me bastante lembrar o M. Night Shyamalan, o Take Shelter, faz-me lembrar o M. Night Shyamalan quando ele ainda não tinha feito esse coisa. Faz-me lembrar os Sinais, por exemplo. É sensivelmente uma premissa parecida. Basicamente é um tipo que começa a ter a sonhos em que ele vê a destruição da Terra e não sei quantos mais. E basicamente uma pessoa fica sem saber se ele... Uma pessoa, durante o filme inteiro, está sem saber se ele está a enlouquecer. Porque já tem um caso semelhante na família. Exatamente. Ou então... que aquilo na realidade é verdade. E o fim, eu não vou spoiler o fim, mas o fim é dos momentos mais arrepiantes que eu já vi em cinema. Aquilo é terror puro. Ok. Então, mas voltando a essa conversa do fim, de grande parte, presumo, da experiência de teres visto este filme e da nota que lhe deste, é baseado no fim. Não, não. Então, mas só sabendo o fim, acharias o mesmo do filme? Acharia o mesmo. Pronto, do filme. É que esse foi o meu problema durante a semana das Sexies Autónomas. Estive sentado ao pé de António Mendes e da Adriana Delgado. E o Michael Shannon, adicto, o Michael Shannon, eu acho que ele também merecia, sem dúvida, a ser nomeado para o Oscar para isto, sinceramente. Porque é que foram meter o Damien Bichir quando podiam ter metido o Michael Fassbender ou o Michael Shannon? Porque o Michael Shannon, sabem o que é que este Michael Shannon me faz lembrar? Faz-me lembrar o Christopher Walken no início de carreira. Opa! É isso. Que ele basicamente era. Ele tem propensão para o papel de maluco porque ele tem uma expressão totalmente desesperada. Ele consegue atingir a expressão de desesperado extremamente bem. E a dito esta performance dele e da Jessica Chastain também. Estão ambos espetaculares. Eu quero continuar a ver mais coisas deste Michael Nichols, não é assim? Jeff Nichols. Michael Shannon, vais ver o. Não sei se é este ano ainda. Não, deve ser para o próximo. Como Zod no próximo Super-Homem. Sim. Que deve ser também um tour de force tremendo. Vai ser. Ele vai mostrar as capacidades de ator dele e vai receber um Oscar por isso, com certeza. Mas espera aí, calma. Também ele vai entrar naquele filme do David Coop com o Jason Gordon. Com o Joseph Gordon-Levitt. Que é o Premium Rush. Ah, pois é aquele do. O tipo da bicicleta que anda a entregar pacotes. Exatamente. E depois querem o pacote. Sim. O final de Joseph Gordon-Levitt, aquele do Bruce Willis, me parece interessante. Sim. O do Whooper. Sim, sinceramente. Vê-o no futuro, sinceramente, digo. O Jason Gordon-Levitt, não, quando crescer, não vai ser o Bruce Willis de maneira nenhuma. Só se fizer uma plástica. Mas é que os gajos no filme estão a usar próteses para o gajo parecer. O gajo a pôr queixo e coisas do género para ele ser. Por acaso, existe uma fotografia que saiu no Empire que aquilo é literalmente o Jason Gordon-Levitt a fazer Dalek Baldwin. Eu acho que muito mais facilmente o Alec Baldwin seria o... Seria o ele no futuro. Mas o Joseph é e mais atenção. O Alec é mais. Sim, mas atenção, vê a fotografia, aquilo é genial. E depois também o desgraçado do Jason Gordon-Levitt. Epá, aparece-lhe o eu futuro lá à frente. Então não o mates, não é assim? Problem solved! Então, mas esse é que é o problema. É que o gajo vê-o e fica tipo naquela. Este gajo parece comigo e o outro gajo aproveita logo para fugir. Esperto. E pronto. E agora temos um filme. Já está, não, acabou a história. Acabou a história como, pá? Olha, eu digo assim. Olha, eu quero que tu vás esconder-te e passes o resto do tempo aqui no mundo passado. Pronto, mais nada. Sabes o que é que eu odeio? Eu odeio quando aqueles filmes se isso acontecer, eu odeio. Quando aqueles filmes decidem fazer paradoxos temporais. Sim. Como o Bruce Willis matar o seu eu passado e continuar a viver. Tendo em conta que há um universo paralelo, pode muito bem acontecer. Essa foi a explicação que o Duncan Jones deu para o Source Code, que aquilo era tudo timelines alternativas. Epá, eu odeio tanto o final do Source Code. Mas exatamente, que não precisava de ser um final feliz para o filme ser bom. Não, eu acho que o filme é bom. Eu também, só eu que concordo. Ele, sim, só que ele tem um epílogo demasiado longo. Ele devia ter parado na cena em que existe aquele pan de câmara em que basicamente toda a gente para. E o filme devia acabar aí. É que há algo que não me entra na cabeça, que é tipo, se ele está a substituir o outro tipo que ia com ela no comboio, está tipo na vida dele. Sim. Que é do tipo do comboio. Sim. Que é que vou foste só que parou a minha vida. É que chatice. Sim. Lá vou eu para o limbo. Deixa cá ir arranjar outra ocupação. Será que acho trocou de corpo com ele? Não, peraí, calma, não podes ir para o limbo porque o Vaticano aboliu isso. O Vaticano abriu o limbo. Sim. Acho que o Inception 2 vai ser muito fraquinho, meu. Porque é que achas que o limbo está com aquele aspecto todo degradado e não sei quantos mais? Já removeram os inquilinos. E as contínuas? Fazia limpeza? Vês, tu às vezes diz que não fazem nada, mas depois quando não aparecem começam a fazer falta há pouco e pouco. Ai, ai. Ora, esta semana também estreavam outras coisas que ninguém lhes apeteceu ver. À segunda não me escapas. Epá, este filme parece tão mau que eu até tenho dor. Eu tenho dor de olhar para isto. Catherine Heigl não era loira? Era loira, pois, era. Era, só que... Era e é. John Leguizamo, quem o viu e quem o vê. Sim. Mas tens que olhar enquanto para baixo. Enquanto. Ele, tens de olhar para baixo, não é bem assim, porque ele tem 1,70m e tal. Só que ele faz de anão no Moulin Rouge, mas ele faz anão de joelhos. Mas ele também sempre foi baixinho. O gajo no Spawn fazia do o vilão, era aquele gajo baixo, o palhaço. Sim, era o palhaço, sim. Como é que ele se chamava? Mas, quer dizer, ele está habituado a fazer papéis de baixinho, mas ele não é assim tão baixinho como isso tudo. Sempre dizer que o gajo fosse muito baixinho. Sim, é que ele é um ator mesmo muito talentoso, mas ele tem-se... Não é assim tão talentoso, pá. Ele é bastante bom. Sabes onde é que ele entrou? No Romeu mais Julieta. Tau! Já vi. Eu sei, ele faz de Tybalt, não é? Sim, faz de... Mercúcio? Em Mercúcio, sim. Tybalt é o gajo do Lost, pronto. Mas sim. Ele entrou no Carlitos Way, que é muito não, bom. Não, é Tybalt, sim. Ele está bem que ele é o Luigi no Super Mario, mas ele entrou no... Sério? Sim, eu sei. Ele entrou no Carlitos Way. Eu gosto bastante do John Leguizamo. Mas atenção, também... Ele entrou no Happening, já. Yeah. É o gajo que é comido pelos entrou cigões, no Happening. Entrou também naquele magnífico filme com o Robert De Niro e o Al Pacino, que é o Righteous Kill. Sim, com o 50 Cent. Sim. O que eu pensei que isso era e o que ia ser o It 2, ia ser o It 2. O It 2 do que ia ser, pá. Sim, já estava no mesmo. A favor era o John F. Tinha qual é que era o último filme dele? 88 minutos. Sim. Ai. Sinceramente. Mas pronto, à segunda não me escapas, nem à segunda nem à terceira, que eu não vou ver. Sinceramente, eu lembro-me perfeitamente de ter saído do cinema e ter coisas. Eu conseguia ter escrevido isto. Escrevido! Muito bem dito! O filme fez-te isso ao cérebro, não foi? Sim. Estou de boca abrida. Ah, yes. Eu conseguia ter escrito aquilo no em casa. Sim. O mesmo filme, à vontade. Aquilo parece um videoclipe do 50 Cent, como eu estava a dizer. Aquilo é muito mal. Sim. Ah, yes. Mas o Leguizamo aparece também no remake. Eu penso que é um remake. O Spawn também é muito bom, como também as pessoas sabem. Sinceramente, este tipo só escolhe assim, filmes que apontem lá para o alto. Mas é um typecast do caraças, o gajo costuma ser sempre o... Ah, e entrou também noutro filme fantástico, que é o Cliente de Risco, o Lincoln Lawyer. Epá, eu nem vi isso. Também não. Com o gajo do... Que é o Matthew Mahoney. Yeah. Que por acaso ultimamente tem andado a tentar fazer bons papéis. Ele vai entrar... Foi um filme que eu vi em Veneza, ele entrou no Killer Joe e digo-te que... Andou a juntar dinheiro das comédias românticas todas que andou a fazer nos últimos anos. Não, mas olha, eu digo-te que ele... No Killer Joe está bastante bom. Eu acho que é a melhor performance dele desde que fez o Reign of Fire. Fez aquele filme com o Samuel Jackson do Yes, They Deserve to Die and I'll Be Burning Hell. Não, o Dazed and Confused. Ah, pois é. Que é do desgraçado que fez a Escola de Rock, que é o nome dele, Linklater, exatamente. Sim. Fez o quê? O Linklater. Mas sabes que por acaso gosto do Reign of Fire? Eu gosto de Escola de Rock. É da altura em que o... Ai, what's his name? O Batman não era muito conhecido. Sim, o Bale. Sim, o Christian Bale não era muito conhecido. Sim, só tinha entrado num pequenino filme chamado American Império Psycho. Império do Sol. Não, não era a estrela que é hoje em dia. Ele não tinha aqueles rants com o pessoal que está no set como tem hoje em dia. Mas, ou pelo menos não tem a projeção que tem hoje em dia. Hoje é um household name. O que é que ele está a fazer para além de Batman? Ele fez agora um filme com o desgraçado do Zhang Yimou. As Forças da Guerra, exatamente. Que vai estrear dentro de pouco tempo cá e que toda a gente parece que está uma porcaria. Está certo. Sim. Pá, eu acho que está a passar a custa dos Batmans, faz um dinheirito com aquilo. Uma pergunta: que é feito o Ethan Hawke? Eu acho que a última notícia que vi dele foi que ele tinha. Já foi há algum tempo que ele se divorciou da Uma Thurman, não foi? Algum, sim. Sim. Sim. Mas... Como é que é? Mostra lá então quais. Não, para baixo, pá. Está bem, o que tu queres? Sim, quero saber onde é que ele entrou, não achas? Está aqui, os filmes todos. Sim. Ah, pois é, ele fez o Daybreakers, que é bastante engraçado, sim. Mas tirando isso, nunca mais o vi. O final do Daybreakers deixa-me um bocado a desejar. O conceito era fixe. Fez-te Starbuck no Moby Dick. Fez-te cafetaria. Esse desafio total, presumo que seja o Total Recall. Não é? Desafio total ao Total Recall, sim. Portanto, ele vai entrar no Total Recall deste ano. Acho que houve confirmação que este remake de Total Recall traz uma certa cena que já aqui foi falada. Sim. Que toda a gente queria. Que é a Senhora 3-6. A Senhora 3-6, sim. Sim. Pá, isto não pode ser dito vezes suficientes. Veja o Before Sunrise e Before Sunset. Nunca vi nenhum deles. Sim, eu por acaso. Pá, vê. Nunca vi nenhum deles. O Before Sunset foi nomeado para o Oscar de melhor argumento. Acho que até está no top 250 do IMDb. Não está. Não está nenhum deles. Não, mas estão ambos só com 8.0. E foi uma das nomeações para o Oscar do Ethan Hawke. porque ele, a Julie Delpy, que também fez agora o Verão do Skylab, que se estreou esta semana, escreveram juntamente com o Linklater e uma outra rapariga que era amiga do Linklater. Uma pseudo-escola para isto, não foi? Não, a que escreveu o Before Sunset. Mas sei que há um filme também escrito por eles. Sim, é o Waking Life, em que eles aparecem, sim. Sim, acho que é tipo uma... É parecido sim, com, é assim, com é um filme de Scanner Darkly. Sim. Não, visualmente. Visualmente é parecido com o Scanner Darkly, só que é assim tipo um filme de sketches. Sim, tem a ver com filosofia e o sentido da vida e umas coisas assim. Portanto, é basicamente o... Mesmo que o Before Sunrise e Before Sunset. Pá, mas prepara-se. E é fantástico uma pessoa depois ter ido a Viena ter a ver o Before Sunrise e estar a pensar: ai, oh, eu estive ali, ai, eu também estive ali. Epá, é que o Before Sunrise é muito bonito. Depois o Before Sunset destrói-te, pá. Destrói-te, este filme destrói-te. Sim. Então não quero ver. Pá, é bom. Por exemplo, olha, vê isso com a tua namorada. Vê. É, também já vi o 500 Days of Summer e a coisinha correndo para o torto. Não, isso é outra conversa. Vê isto, meu. 500 Days of Summer é sobre gajas velhacas. O que é que há para dizer? Eu acho que não. Porque... Uma delas é a Zoe de Chanel. A Zoe de Chanel é uma douchebag. Não é uma douchebag porque ela é uma douchebag. Porquê? Epá, porque ela diz que é uma massa à força. Ela desde disse que ela está em todo lado. Eu não posso ver aquela mulher. Eu não gosto nada dela. Pá, ela acho... é amável, ela é gira. Não, o meu problema com a Joey, com a Zoe, é que ela é uma. Ela uma fez o Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Tem de merecer algum reconhecimento. Aliás, por isso. Que há um artigo no Cracked.com sobre 5 coisas que a Zoe Deschanel nos deixa a pensar que ela na realidade não é. E isso é uma delas, que é tipo a princesa dos geeks. Ela não é geek. E está na hora da despedida. António, sempre um prazer aqui ter-te. Sim, adeus. Pedro. Muito obrigado. Tiago, é fixe estar aqui. Obrigado. Está quentinho. Sim. Até à próxima. E atenção, vamos meter Bee Gees, não só porque o outro morreu, mas também porque faz parte do Saturday Night Fever, em que aparece o John Travolta, e tenho de dizer que o John Travolta é assim tipo é um ator que eu acho imensa piada, porque ele ainda hoje em dia tem aquelas. Ele tem um olhar inteligente, mas tem sempre uma expressão tolinha. Que assim, tipo, que bom, eu sou rapaz. Não, mas é verdade. Ele tem piada. Então vamos lá. Força. Até para a semana. Que bom, eu sou rapaz.